mas cheia a história, a memória de um grande amor. Da nossa paixão eu não tive compaixão. Tranquei na clausura, doçura, fui ditador. Foi tão ruim, você se calou, me aceitou, tudo por amor. Da sua inocência insurgência se libertou, das garras amarras do mundo do opressor. Vou confessar, não vou mais brigar e aceitar sua condição. O curso da vida nos diz que há contradição, mas é melhor ser feliz do que ter razão. Vou confessar, não vou mais brigar e aceitar sua condição. O curso da vida nos diz que há contradição, mas é melhor ser feliz do que ter razão. Amarras do mundo do opressor. Vou confessar, não vou mais brigar e aceitar sua condição. O curso da vida nos diz que há contradição, mas é melhor ser feliz do que ter razão. Ter razão.